O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson. O robô mais lindo do século. Vai, eletrizante! Pra gente começar, comissário detonou as melhores. Então vou começar desse jeito aqui em Macapá. E prepara logo esse coração que eu vou pegar pesado, hein? Pra começar! Robson! Robson! Pra começar, vai, eletricista, vai! Vai, toque! Você pensou que ficando assim, com pena de mim. Vem que me de segurança, Elite. O do Railan também tá aqui com a gente. Forte abraço, hein? O meu parceiro Edivan. O do Agitação lá da Pedreira tá aqui com a gente. Você vai ter que me escutar. Eu vou te ensinar porque as garotas choram. Bora ver, gente. Você não sabe o mal que me faz. Pra começar, meu filho. Quem me usa me deixa pra trás. Diz que garotas choram demais. DJ Seco, a simplicidade das produções. Alô, Irã, não chega rapidinho aqui, né, comigo. Por favor, por favor, por favor. Robson! Meu general Bolachão, e aí, general? Bora começar lembrando desse jeito, garoto, bora! Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim. O eletrizante do Pará. De amor por mim. Alô, Macapá! Quantas almas que fazer seus o meu compadre Raul, que também tá comigo. Vem lá do Rogerinho da Bros. Bora, Rogerinho. Não sente amor. E você, hein? Me fere, me risca de amor. Me foge, me alimenta. Não sabe que já me conquistou. Agora estou sofrendo. Me fere, me risca de amor. Me foge, me alimenta. Vai daí que eu vou daqui, hein? Vai, eletrizante! Cheguei! Pra se falar de amor, tem que marchar, sabe? Eu já vivi o amor. Falar. O eletrizante. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Aí ele mentiu, né? Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Oh, sei, outro amor vou encontrar. Outro amor, chama, chama, vai. Outro amor, chama, chama, vai. Outro amor, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, outro amor. Vem pra minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Júnior. Quero um pouquinho, só quero você, meu amor. Falou, meu parceiro Aldírio, não chega na portaria com o Léo. Falou, Aldírio. Consigo te esquecer, meu bem. Não esquece, não, não esquece, não esquece, não esquece, vai. E toma na batida eletrizante, vai tocando pra galera e vai acabar. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Ei. dia poder te encontrar. Aí, pulachão! Pra reviver aquele amor que não pude te dar. Onde será que ela tá, hein? Onde estás? Estou a procurar. Esse alguém que dê clarinho, viva pra mim. Quem sabe pode cantar agora, hein? Sem ser o luar, as estrelas vão me guiar. E você? Vou te encontrar. Minha amiga Silvana, Larissa, Bacinda, Vanessa e as meninas que forneceram a alimentação aí de toda a produção do Rob, viu? Um forte abraço. Peraí que eu vou apertar mais uma. Vou apertar. Vai, eletrizante. Vai, eletrizante. Deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Aí, ninguém! E ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Banda Amazonas. É! É o Robi! Robi! Escutando esse som, foi tão bom. Sem você do meu lado, eu não sei viver. Prefiro até a morte sem você. Às 5 da manhã, bolacha, quando ela te segue, quer ir embora. Pode falar pra ela, hein? Se você quer ir também, porque atrás não vou, não vou. Pode ir! Juro, não te quero mais, porque me magoou, machucou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi, não sei, de me entregando loucamente, como que ser tua mulher. A Botieri, não é isso? Porque atrás não vou, não. Ao lado direito, comandando tudo hoje, é. Ao lado direito. É! Você só usou. Meu grande amigo e parceiro Webert, o homem que vai ser o futuro prefeito de Macapá, hein? Me entregando loucamente. Segura o cara. Vem lá na sua primeira dama, Railane. O Bulacha deu o nome errado, seja engraçado. Vou te contar, hein, Bulacha. A diaba. Ela disse que hoje não, hoje não, hoje não. Só você vai me dar. Hoje não. Aí de vez em quando o eletrizante puxa um pouquinho lá do baú, né? DJ J Ferreira, do comando Agitação da Pedreira, tá aqui com a gente. Fala, J! Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino, mas eu sei que um dia vais viver junto a mim. Sei que estas palavras vão passar, o amor que eu sinto, por isso eu canto assim. Márcio Hightech, ele e a Miriam e a Priscila também comigo. Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta, não vou suportar. Imagina o que eu te quero, quero, te quero, quero, quero, quero. Bate forte essa saudade, vai com a chance de te esquecer. Jura, jura que não vais me esquecer. Jura, pois eu amo você. Jura, nunca vais me deixar. E agora, hein? Agora que eu misturar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Alô, galera de Macapá, livre um pouquinho, vai. Doce beijo. Doce beijo. Doce beijo. Você me deu. Doce beijo. Doce beijo. E aí, o eletrizante resolve virar mais uma, hein? Giovanni Multimídia. Ei, Giovanni, tu lembra essa época aqui? Ei, tio eletrizante, toca aquelas marcantes que o meu pai chora. A diaba da paz, põe a mão na cabeça e fala, tu é dor. Essa aqui machuca bastante. Joguei tudo. Foi um vaso. Ele o Weber, né, Weber? E o quê? Me perdoa, vejo tudo por um capricho. O meu compadre Hulk. Não termine isso agora. Acho que essa praga veio contigo, viu, meu compadre? Praga de mulher baixinha é foda, mano. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. E te imploro mais uma chance. A vida não faz sentido. Sem você corro perigo. Te peço agora, por favor. Já já o bagulho doida de novo, hein? É para aí, as emoções. Meu amor. Perdoa, perdoa, perdoa. Libera daí, meu filho. Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai. Estou vivendo infeliz. Me acusa de passante. Não menti que era perfeito e com você me envolvi. Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal, não importa, te quero e eu sou... Já tem sinal, viu, viu, gente, na primeira parte. É só chegar aqui e comprar o seu. É o que pense, não que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor, não põe em risco nosso amor. Entenda a vida, esse compromisso eu vou cumprir. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. O meu parceiro também, Fabrício Show, ele é o Laura da primeira dama. Não, mas quem sabe com você eu... Rosane, não é isso? Sim. Rony. Legal, não importa, papai, que me entenda, acontece essas coisas, eu também. É doido, é, bolacha, vou te contar. Eu quero coração, sim, o que quer é teu. Estou ao teu lado e o que me importa é só tu. Então com beijos cala-me. E aí, meu filho? Tarde plena. Em cada beijo a liberdade descobri. Banda Amazônia e Nelsinho Rodrigo. Finalmente. Na na na na na na na. Vou me tragar seu coração. Webert, da família Robson. Tá curtindo, né, Webert? Só na manhã hoje. Te vivo dentro dos meus sonhos, te desejo cumprir. Hoje ele não quer beber, diz. Porque te quero pra viver. Estava com noite sem contar. Hoje não. E hoje estou apaixonada por você. Quando achei que minha vida não encontraria mais. Em quem pensar quando as canções fosse escutar. Não me arrependo e sei que muito vou sofrer. Então em quatro frases de confidência. E a primeira frase? Primeiro eu te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. E segundo, hein? Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. E quarto, sou escrava desse amor que se confunde com paixão. Meu parceiro Simon! Super pop, se você... Marlon Belém é nós, viu? Estamos juntos! Vou metralhar seu coração. Quem eu sou? O Super Pop vai mostrar pra você. E eu me entrego a esse amor. Com Super Pop, DJ Zé de São Juninho. Todas as luzes do Águia de Fogo. pra declarar toda essa emoção. Eu grito ao som do super pop, não desisto nunca mais. Meu parceiro Edu das mídias, essa ele seu parceiro sonhar, tá aqui na frente, junto com a Hightech das mídias, herói Edu. Forte abraço aqui do Júnior. Meu coração é só teu. DJ Rafael, a celebridade das aparelhagens. Fruto sensual. Uma Lady, a Baida Dube, a Jessiquinha, a Rosana, o GG, o David Pop, o que é um pecado, não, e o Baixinho. Alô, Alisson, alô, Peixe. O segundo que eu não posso esperar que um dia. Meu parceiro Simon, só pra ti. Ele, o Marlon Belém, tá aqui com a gente, tá curtindo. Valeu, hein? Teu, mas meu corpo será de outro alguém. E quarto, sou escrava desse amor que se confunde com paixão. Com super pop, se você não me quiser, vou metralhar seu coração. Quem eu sou? O super pop vai mostrar pra você. E eu me entrego a esse amor. Com super pop, DJ Zé e São Juninho. Todas as luzes do Águia de Fogo, pra clarear toda essa emoção. Eu grito ao som do super pop. Não desisto nunca mais desse amor. Isaac, empresário Nando. Lanches, Cobradalho, Alexandre. Tá na hora de começar, em produção. Eu me entrego a esse amor. Com super pop de presente. Meu parceiro Jonathan Brito, é nóis, Jonathan. Águia de fogo, pra clarear toda essa emoção. Eu grito ao som do super pop. O robô mais lindo do século, sacudindo tudo. Luxo, tecnologia, inovação. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou. A partir de agora, dance, cante, vibre de emoção. Libere todas as vibrações positivas, porque o show do novo Rob vai começar. Atenção para a contagem regressiva para ativarmos o nosso robô. 5 4 3 2 1. O robô chegou em Macapá. Bora eletrizante, bora começar. Bora começar, bora começar, bora começar. 3, 2, 1, agora! Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Vai, Alonzinho, vai, Alonzinho, faz o caqueado, vai, Alonzinho, vai no caqueado, vai no caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Prepara, prepara, prepara pra aquecer, prepara, prepara, prepara pra aquecer. Vai eletrizante.

olha essa aqui, ó. Amor, eu sofri tanto sem você. E você? Não pensei que um dia fosse te perder. E o quê? Ei, em machucar seu coração. Pode cantar. Hoje, canta aí, canta aí. Quanto dói a solidão. Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer. DJ Big Show Produções. Pode chorar, pode sofrer. E o nome também de Silas do Sushi. Vai, G-Story, estúdio de beleza. Dona do Poder, Classe A. E o Fabinho Multimarcas, patrocinadores oficiais aí. Eu vou voltar. A Inize e o Ferrugem, é nóis. Acabou de me perder. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E a partir de agora, meu coração. Aquela caixa de marquetes abre pra galera de Macapá. Ei, tio eletrizante, toca aquelas marcantes que o meu pai chora. Vou começar, hein? E aí, BBG? Benício, grande amor sempre, aqui com a gente. Adiaba. Ao lado. Meu general. Bulachão. Meu amigo Rogerinho. Meu compadre Raul, aqui comigo. Égua da recepção, hein? Vou ficar em Macapá. Júnior. E agora não tem como fugir. Vai, DJ Júnior Eletrizante. Vem cá, me desfaz. Você é minha garota. Minha garota. Vem aqui, pegue nas minhas mãos e me leve pra perto de você. Pra perto. Bola também pra Gabriela. É. Olha só. O Gabriel e a sua primeira dama, minha amiga Brenda. Forte abraço, hein? Estamos juntos. Diga. Se me ama, se não me quer mais. Só fico nessa solidão, esperando a resposta do coração. Por favor, me liga, amor. Eu quero que você. Diz pra mim, diz. Se me ama, se me quer. Se me quer como mulher. Volta. E toda a galera da barbearia Império também com a gente. Segura aí, Wagner. Galera aqui de Macapá. Gente boa demais. Alô, café, alô, Juninho, é nóis, viu, garoto? Eu quero que você aqui, amor. Tira no seu do teu beijo. Teu corpo estando no meu corpo. Não dá para ver, sentir. Tô sozinha, sofrendo. Precisando de você. Só quero que me diga, amor. Me diz logo, por favor. Oh, oh. Quero que coração do hobby dentro de você. Não sou nega, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia e uma demandei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. E ela pensou que eu ia achar. Para ver com o Padre Hulk! Que eu ia ver o Rogerinho. Amor, que eu ia pedir pra voltar. Tá foda, tá foda. No telão? Ah, e no telão do espetacular! A loja aqui com o meu é o vestuário feminino ATF. Stephanie Lucas, segura aí, Fagner! Fechado com a eletrizante, a loja Ayane! Segura aí! Stephanie Lucas! E essa vai de Hulk para a Ayane com muito amor e carinho. Sempre! Sempre! A diaba vai cantar pro velho agora! Vai, meu mexer! Tem! Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que eu não posso mais guardar. Tem te ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se quero mandar um forte abraço a todo mundo lá da Império, a melhor barbearia que tem em Macapá. Fechado, galera do hobby. Estamos juntos, hein? Alô, Júlio, meu empresário Júlio e o Café. Sou parceiro aqui no Xará, Júlio. Tamo junto, hein? Esqueci seu endereço, flores eu mandei. Meu parceiro, o DJ. No dia seguinte quis me aproximar. O DJ Robson! Para, Robson! E o DJ Fábio, rapaz! Ela me olhou, era você, a menina dos meus sonhos. Eu apaixonei, a menina que fez o cartão, eu mandei pra meu amigo DJ Fábio! Vou vir com o Mora Sexta VIP aqui em Macapá! Um forte abraço, viu? Aqui do Júlio, esse é parceiro! Tamo junto, garoto! De conhecer você vivia vagar nos meus porões, nos pensamentos meus. Até que um dia dentro do... Gabriel, Roberto, JC, Wendel, Camilo, obrigado, meu Rafael da Desina. Bora, Juninho! Bora, R15! Um segredo que eu não posso mais. Bora, eletrizante. Tente ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste, não. Antes de te conhecer, eu já te amei. Antes de te amar, eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade, eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. Cartão anônimo, escrito te amei. No dia seguinte, quis me aproximar. Peguei o ônibus que ela iria pegar na próxima parada. E comissado? Com um olhar apaixonante, ela me olhou. Era você, a menina dos meus sonhos. A menina que as flores e o cartão eu mandei. Pronuncia que era amado mesmo sem saber. Admirado muito antes. Paulinho Carne, juntelão aí, Fagner. Foi esse tempo. Do meu parceiro Paulinho Cachorrinho, é nóis, sempre. E se você vivia vagar. Juntelão. Paulinho Carne. Um dia dentro do ônibus. Nossas vidas se encontraram, obrigado, meu Deus. Acabou, não tem mais o tempo. O homem que comanda a feira da Surumigo, Juscelão, Pony no carro. Desculpa minha. Karina! Alô, Karina de Macapá! Agora estou. Tá no centro dela, Robert. Vou contar. Tá. Uma história linda, ainda não tem fim. Mas estou sofrendo por esse alguém. Éramos amigos, confundimos tudo. Nos apaixonamos, olha no que deu. Ainda sou apaixonada, morro de ciúmes quando vejo você com outro alguém. Sinto que não acabou, o tempo mandará você de volta. Produções e mixagens DJ Mariachi, o fabuloso. Vamos nessa, Macapá! Macapá! convite é único, viu, gente? Hoje, domingo, tem Rob lá no Macababa. E vai começar 2 da tarde. E até 6 ninguém paga, viu? Até 6 da tarde ninguém paga hoje lá no Macababa. Vai ser sucesso, vai ser explosão. Meu parceiro DJ Fábio, um abraço pra você, viu, Fábio? Tá com a gente, tá no espetacular. Tudo estava normal, e aí um dia você apareceu. É mais ou menos assim, Bolacha. Olha aí. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Bora, Rogerinho. E aí, Raul, bora, Robertinho. Como é que é? Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. Mas pra quem tá apaixonado aí? E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Começa a grudar, a grudar, a grudar. Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Pra provar o gosto do teu beijo, matar meu desejo. Olha quem tá comigo! Meu parceiro Eliel Foto! Bora, Eliel! Eliel Foto Estilo! E meu parceiro Ranger! Da Foto VIP, estamos juntos, hein? Galera, tá aqui no Hobby! E hoje tem Hobby lá no Macababa! Até 6 da tarde, ninguém paga, vai ser sucesso, hein? Bora pra cima! Pediu pra parar, parou, ouviu? Essa aqui é a nossa última, viu, gente? Por motivo de forças maiores. Mas bora curtir, pai, vai. E aí, Macapá? Como é que é? Dá-lhe meu hobby, meu hobby. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração. E a gente sempre manda um forte abraço em nome de Patrícia Ferraz, a nossa deputada. Alô, Patrícia Ferraz. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O empresário JC, mas o Cardoso, o Gabriel Roberta e já é. O Rafa Adesivo tá comigo na área aí, ó. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. A gente vai amanhecer hoje, Hulk. Pra sempre amar. Eu não sei aonde, mas a gente vai. Você me perdeu. E aí, bebê, onde é? Vamos pra orla. Onde a gente vai? Tô contigo. Fiquei meio cego de novo, mas a gente vai. Meu amor, não vou mais chorar. O Edu Mídia, o Moredu. O meu parceiro Vitinho. Herói, Vitinho. Ter você. E o Marquinhos da Citroën. Vamos juntos, gente, hoje o convite da Hobby lá no Macababa. Infelizmente a gente não pôde mostrar nem 30% do nosso Hobby pra vocês. Mas hoje, domingo, a gente vai pra cima, viu? Espero todos vocês lá pra curtir o Robô Mais Lindo do Século. Te vejo lá, hein? Tamo junto! Venha prestigiar o maior show de aparelhagens do Pará. Novo Mega Robson. O robô dos olhos mais lindos do século. Não é à toa que hoje tamo no gosto da galera.